de decisões. Se a escolha errada machucar, prossiga a caminhada, a vida continua. Sonhos que esqueci ou desisti, o sol já se pôs diante de mim. Não queria vê-lo, achava que era cedo. Sei que algumas coisas não faria outra vez. See you.